9 horas. Vamos começar o quinto podcast ao vivo. Que ao vivo não tem nada, que ninguém ouve essa porcaria. E hoje não tem nenhum membro dos Devoradores assim antigos, né? Digamos, Dalton e Eduardo. É, Verônica é fanfarrona. Vamos ver. O que que aconteceu com o Dalton e com o Eduardo? Explica aí Ah, pra eu vou explicar então. dar um parecer aí. O Dalton, ele, todo mundo sabe que ele foi mandado embora, né, da Virou empresa. estatística. É. Virou estatística. Ele tá na fila dos desempregados, né? Então ele tá revoltado com a vida, com tudo. Ele tá no modo cachorro louco. Modo Dia de cachorro. fúria. Cachorro louco, total. Aí Postal. o Eduardo, ele mora numa região remota da cidade de São Paulo. Já, ali nem considerado mais São Paulo, velho. Extra grande São Paulo. É, então, e o que acontece? Lá tá sem internet, então ele parou, velho. Desistiu total, tá sem internet, ele desencanou e meteu dane-se, velho. E o resto, velho, que ninguém quer aparecer. Então, só vou apresentar quem tá aqui, que hoje a gente tem uma pessoa lendária, ele vai ser o último apresentado. Então eu sou o Fernando Lira, né? E eu tô aqui com o Watson. Watson, E aí, fala pessoal, sou o Watson. Watson. Isso, é o Watson. Watson famoso, hein? O cara é famoso, velho. Ele é que dá moral pro nosso podcast, ele é famoso. E a gente tá com o Renan Pinheiro, velho. O Charlinho dos Aê, mano. videogames. O Charlinho dos videogames. Fala alguma Charles. coisa! Aê, finalmente apareci, mano. Os caras não vieram, só porque eu vim. Eu, os caras. Os caras, assim, que o Dalton é padrinho dele, né? Padrinhou ele, velho. Tá até vacilão, mano. O Dalton apadrinhou ele. É, só vou falar uma coisa. Eu não compartilhei essa porcaria do Facebook ainda. Vou tentar compartilhar agora. E só vou dar um parecer aqui do que a gente vai falar hoje. Vou tentar falar, né? Que só tem meia hora. Da Tokyo Game Show, o concurso de cosplay lá do Japão, né? Que a Tokyo Game Show é concurso de cosplay, velho. Travas regionais de console, sabe? Aqueles travas, os caras travam por região. Deixa eu tentar falar alguma bosta disso, ou alguma coisa. E também lançamentos da semana. É lançamento da semana, a gente fala rapidinho, tem pouca coisa. Só tem o PES 2013 que chegou o meu hoje. Só o PES 2013. Só Já o chegou o PES seu? 2013 que meu Só o já PES. chegou. O meu já chegou, Só entendeu? tem o PES porque todo mundo já comprou FIFA, né? Sobrou o PES encalhado. Não. Cala a boca. E também sobre assoprar fitas, mano. Nossa, porque saiu matéria em um monte de site, todo mundo chupinhou lá do Kotaku, né? Certeza. Comprar fita, cara, vai. E também a gente vai tentar falar aqui de uma lista que a Complex fez essa semana dos 50 melhores franquias. A primeira franquia, se for esse treta aqui, que vai ser engraçado. E o Google essa semana postou aí postou lá no site deles, lá, uma informação sobre o perfil gamer que o Google constatou. Meu, só sei que todo mundo é retardado, velho, no perfil do Google, velho, na boa. A boa é isso. Então, só vou pedir então pra Puaca falar da Tokyo Game Show. Okay? Hoje ele me deu uma aula de Tokyo Game Show no Facebook, meu. Nada, a Tokyo Game Show é mais que apenas os caras fazendo cosplay. Ou pelo menos já foi, né? Infelizmente, como fiquei sem net esses dias, eu acabei não acompanhando muito ela. Mas do que eu vi, já teve coisa, pelo menos pra mim foi importante, velho. Já teve mais vídeo sobre Yakuza 5. Yakuza, um dos melhores jogos dessa geração, da geração passada, fácil, mano. Se ninguém jogou, cara, assim, por preconceito, como se muita gente tem preconceito com Yakuza, né? Já que o bagulho parece ser muito japonês, mas não é. Tipo, joga. Tipo, o jogo é foda, velho. A história do jogo, os personagens, tipo. O bagulho é muito assim, cara. Joga que você vai entender. O legal, pelo menos agora no Yakuza 5, tipo, além de manter tudo que a série tem de melhor, estão com uns extras legaiszinhos, tipo, além daqueles momentos que você pode ir pros hostess bar. Pra quem não conhece, os hostess bar é pra onde os caras vão depois do trabalho, dar uma relaxada. Lá tem as minas. Tem algumas Aqui. minas que também acabam ganhando Não. a vida como você imaginou. Aqui você Ou se chama você. puteiro, né? Mas tudo bem. Mas acaba Aqui sendo um as pessoas negócio chamam de mais. puteiro. Tipo, a maioria dos hostess são mais leves. Tipo, a parte de puteiro fica pra depois. E agora a SEGA também incluiu, tipo, minigames que são jogos clássicos. Não sei, pra quem jogou, sabe que no bairro lá do jogo tem uma casa de arcades da SEGA. Tipo, agora a gente vai poder jogar Virtua Fighter, tipo, dentro de Yakuza, por exemplo. Nossa, que divertido, hein? Tipo, Pô, é porra. bacana, cara. Oh, É eu tô legal, falando que é cara. divertido, velho. Vocês estão pensando o quê? Tô É, falando que pareceu irônico. É que é engraçado, né? Você jogar Virtual Fighter no Yakuza, mano. Tipo, é engraçado. Pô, tu Não, mas cansou de eu. bater. Compra uma cerveja e joga Virtua Fighter pra relaxar. Eu joguei o 4, acho que, sei lá, mês passado. E, cara, eu joguei Space Harrier nele de boa lá, ó. Animadão. Animadão. É, que beleza, hein? Então, aí, Atsu, fala alguma coisa da Tokyo Game Show, você também não viu nada? Cara, o Tokyo Game Show, se me lembro bem, teve alguma coisa a mais do Metal Gear novo. Mas o que me agradou mesmo foi a revelação que vai sair um jogo que ele saiu só pro Wii, que é o Muramasa The Demon Blade ou algo assim. É um jogo 2D que saiu pra Wii há não sei quando, acho que 2008 ou 2009, não lembro. E ele foi anunciado pro Vita, não como um porte em si, mas tipo uma versão mais dedicada pro Vita. E tipo, isso me deixou muito animado, porque é um jogo muito bom. E pessoas como eu que não tem Wii, né, sofrem com essa falta de acesso a esse tipo de jogo que é bacana e é exclusivo pro Wii e fode geral quem não tem. É só pôr a mão no bolso aí e comprar um Nintendo Wii. Nintendo Wii tá R$ 444 lá no soubarato.com, Mas velho. tipo, então, Nossa, mas você ia falar do oficial. Como assim, mano? É oficial, cara. É oficial. O soubarato é Só o. porque esse vem destravado e com 500 jogos na caixa. Não, não, não. O soubarato é um site da Americanas, da Ah, Americanas, do Submarino. Que, só que a única diferença é que não vem com a caixa original, vem com uma caixa tabajara que eles montam lá, cara. Mas é tudo. É procedência verdadeira, é true, cara, o negócio, uma não caixa de margarina, né? é. Não, é, pode ser, cara, mas é. Vem com garantia e tudo. É, não é como que a diria a Verônica Santa Ifigênia, cara. Santa Ifigênia. Ah, agora eu ia falar uma parte de porcaria, cara, da Tokyo Game Show, cara. Agora vocês acabaram comigo, velho. Puta que pariu, viu? Teve mais coisas do Metal Gear também, É, mas então. Eu só vi que tinha coisa do Metal Gear que o Hideo Kojima ficava postando no Twitter lá umas fotos das comidas que ele comia. Puta que o desgraçado, velho. Kojima só posta foto de comida, velho. Todo mundo quer saber dos jogos, ele não Ah, quer falar dos comida, jogos. velho. Palhaço lá. E também a cobertura do Kotaku lá também foi meio lamentável. Eles só mostraram os cosplay, cara. Só mostraram o cosplay do negócio. Foda. Ah, se você foi no Kotaku Japão, cara, devia estar melhor. Eu não sei japonês, mano. Eu sei fazer o que Pô, lá o Google Tradutor tá aí pra te ajudar, rapaz. O Atsu, não pode falar nada, que ele fica o dia inteiro só vendo conteúdo Claro, né? asiático. É a fonte, né, cara? É de onde vem toda a A sua parte boa, inspiração, né? entendeu? Hoje foi. Eu ia falar nisso. Hoje eu tava. Fui curtir um link lá da Kineda. Aí eu vi que o Atos já tinha curtido. Eu falei, meu Deus, esse Atos é um filho da puta, cara. Que cara maldito, mano. Quem Não manda você consegue prever demorar. o sofrimento. Quem manda você chegar atrasado em todas as coisas bacanas que rolam por aí? Nossa, e o foda é que era aquele vídeo lá das Sim, instituições coreanas de engenharia, velho. Animal, cara, tudo bem. Vamos pular pro próximo aqui. Próximo, nosso próximo. Eu ia falar uma parte de bosta da Tokyo Game Show, eu desisti, cara. Assim, travas regionais, né, de videogame, que tem, né? O Xbox tem, o Wii tem, todos os videogames do mundo tem, menos o PlayStation 3, que é um videogame pra retardado, velho, porque só coisa de retardado mesmo. E sabe por quê? A Nintendo anunciou que o Wii U vai ter trava por América, Europa, Ásia, essas porcaria. Isso é uma merda, cara. Eu acho uma bosta, mas tudo bem. Todos choram. É, ó, tinha que ser que nem antigamente, né? Você ia lá, mano, metia a broca no videogame e cortava a trava, né, Vou comprar um adaptadorzinho, que nem era o meu Nintendinho. Tinha uma pá de jogo que não encaixava direito nele, eu era japonês, tinha que usar um adaptador. Não, é sacanagem. Não, então quer dizer que você não concorda com as travas também regionais. Uaca. Cara, pô, nada contra, nada a favor. Eu tive a sorte de não sofrer com elas. Mas que nem, agora que eu tô querendo pegar um videogame novo, espero que não complique. E quando eu peguei o DS, ficou uma indecisão se tinha trava de região ou não. Tipo, a maioria das pessoas me falaram que tinha. Só que eu vejo por aí que não tem. Então, Não sei, cara. Enquanto o meu ressecar de rodar, não tô nem aí com as tropas de região, se tem ou não pro DS, por exemplo. Não, você tem uma vergonha na sua cara, mano. Você tem... tenho um jogo original, tá, mano? E tem uns jogos que eu tô afim de comprar também, só que não tá, tá faltando dinheiro, né? Primeira vida, depois diversão. E o Dalton, seu Dalton é seu padrinho, né? Porque ele não vai te dar um... Ele não vai... Pô. Te dá videogame, jogos. Mês que vem meu aniversário, eu tô aceitando jogos na minha wishlist do Steam. Fica a dica. Nossa, você não vai ganhar nada, Waka. Fica na sua, velho. Fica na sua. Tô aceitando o Lego Batman 2, mano. Caraca, olha aí, ó. O cara é o Charlinho. No final eu vou contar a situação de conexão dele, que ele me relatou hoje à tarde, mas deixa pra lá, daqui a pouco eu conto isso daí. Ó, pelo menos aqui na minha cidade chega a cidade. Chega o sinal, mano. Um abraço, Edu. Nossa. O que você acha das travas aí? Ficamos também outro pirata. Faz muito tempo que eu não tenho esse tipo de problema, tá ligado? Se eu não vejo falar disso também, não ouço falar esse tipo de trava. Mas teve um caso recente, foi do jogo Persona 4 Arena, que é um jogo de luta, né, que saiu... Há um mês, eu acho, para o Xbox e PS3. E no Japão, a versão de Xbox teve trava de região. E, tipo, todo mundo deu um motherfuck, assim, porque, tipo, sabe, 2012 trava de região. Então, xaropa, um jogo assim. Aí teve muita gente que se revoltou e falou, pô, tipo, por que, sabe? Por que mesmo? Tipo, não tem motivo pra fazer isso, cara. Não tem. Aí. O povo que tinha dois games, dois consoles, ia pegar para o Xbox, teve de pegar para o PS3 por obrigação, né? Porque não tinha para o Xbox. Sem a trava. Agora que não faz sentido o jogo de Xbox ter trava de região no Japão, porque ninguém compra Xbox no Japão. O cara comprou o PlayStation 2, mas não comprou o 360. Não, você tá atrasado, velho. Essa discussão foi no podcast anterior. Tá atrasado. Toda semana isso é a notícia, rapaz. Então, ó, não tô atrasado. Tá atrasado. A gente discutiu isso, o Dalton já fez uma longa explanação falando, não, veja bem, os videogames, o mercado, as estrelas e pessoas que são mandadas embora, elas odeiam isso. Mas tudo bem, o Dalton não vai rir disso, mas tudo bem. Enfim, mas daqui a pouco vai ter a versão Dia de Fúria estrelada pelo Dalton. É que você não conhece o Dalton. E ninguém conhece o Dalton pessoalmente. Quem conhece o Dalton sabe que ele é um revoltado. E é que ele faz tipo. Então, assim, esse negócio de trava, cara, é uma palhaçada e já era. Dane-se. O Wii U também vai ter trava, então dane-se, não vou comprar essa porcaria, velho. Até tava afim de tentar comprar um Wii U. Tipo, eu tô querendo pegar um 360, já que ele tá aparentemente barato, né? Ah, mas ó, se você for lá no Sou Barato, tem PlayStation 3 aí por... Sou Barato. por R$700. Eu até tinha pensado em comprar um Play 3, mas tipo, beleza, eu comprar um PlayStation 3, praticamente eu vou ter um Blu-ray player parado. Legal. Como assim Blu-ray player parado, velho? Porque assim? Jogo pra Play 3, porra, os preços são muito absurdos. Ah, sim, isso faz sentido. E fora que você desbloquear um Play 3 não compensa. Então, tipo, eu vou ter um DVD player que já lê Blu-ray, tipo, parado ali. Legal, né? Não, assistindo Vingadores em loop infinito. Você tem que ter uma expectativa de crescimento de vida, Waka. Você não vai ficar nessa merda pra sempre, né? Você tem que arrumar um emprego, ganhar dinheiro e comprar os jogos, cara. Eu ganho dinheiro, cara. Pô. Desgraçado, mano. Você... Eu tô feliz com meu DS e meu Play 2, mano. Dá licença. Ó, para com essa vida de charlinha, cara. É com graça não, ó. Senão eu vou pegar os jogos que eu tenho aqui de 64 guardado e coloco uns reviews no site, mano. Pode colocar que eu gosto do Nintendo 64. Eu tenho um aqui guardado. Ah, faz de graça. Eu quero encher ele de porrada qualquer dia, essa porcaria aí. Vai ter que comprar um PlayStation, véio, mas tudo bem. Aceita doação de controle Smash Bros. O quê? Do 64? É. Ah, jamais doarei, mas o controle tá novinho, cara. Chupa. Vamos ver aqui. Ó, essa semana teve uns lançamentos assim, ó. Filé. É um só e é meia boca, gente. Filé. World of Warcraft, aquele Mists of Pandaria. Esse jogo, muito louco, hein? Se quiser perder sua vida, esse é o jogo. eu nem instalo esse negócio aí, que eu não tenho nem coragem, velho. O Atos tem, você já jogou, né, Atos? Não, mas, cara, eu testei e pro Mac, só porque era pro Mac também, falei, eu vou, sei lá, vou testar umas 3 horas disso aí e parei. Pô, vou testar umas 3 horas. O Aka nem vou perguntar, porque até pouco tempo o Dalton falou que você não conseguia nem rodar o Street Fighter 4 na sua máquina. Então, não, nem vou perguntar. É calúnia, porque o Street Fighter 4, tipo, roda liso no meu computador. É o Super Street Fighter 4 que tá uma merda no online, mas offline já roda normal. Normal, mas ó, segundo, que o pessoal não sabe, né? Teve um dia que eu, o Eduardo e o Dalton fizemos um churrasco na casa do Eduardo. Pra gente fechar que a gente ia fazer o site direito, né? Mas até agora não deu certo, mas tudo bem. Aí o Dalton até lembrou, falou assim, não, ele me cobrou, o Dalton falou assim, ô, tem que me pagar o jogo que eu te comprei na Steam, né? Eu tinha até esquecido, mas tudo bem. Ele me cobrou, eu falei, ah, tá bom, beleza, né? Aí eu vou te pagar, Dalton. E hoje em dia quem me deve é o Dalton, tá, Dalton? Você tá ouvindo isso daí, você tá me devendo. Então o que aconteceu? Ele falou assim, não... Eu passei o jogo pro Aka e ele tava reclamando que tava muito lento, não sei o que. Eu acho que ele tem um K5 ou um K6-2 na casa dele lá pra jogar isso daí, mano. Maldito. Ele falou isso, mano. Eu falei, mentira, cara, ele é verdade, cara. O cara é o charninho dos videogames, eu falei, ah, beleza. Ah, mas tipo, meu computador não é tão ruim, mas sei lá, acho que a falta da placa de vídeo que tem deixado o Super meio ruim. Ah, sei não, mas tudo bem, né? Deixa pra lá, vai. Não, mas você nunca jogou o WoW, ou jogou o WoW já? Não, só não. Eu passei, cara. Esses RPG assim, apesar de eu gostar muito de RPG e pá, os jogos assim, nunca gostei, assim, nunca tive muito interesse. Apesar de aproveitar esses free-to-play que tem do Steam, mesmo assim, acabo não jogando muito. Assim, o que eu bem. Gostei mais, é uma parte de gente reclama e pá, mas eu achei legalzinho pra passar o tempo, foi o Sprawl Knight, que é nesse tipo. Ah, ele pode jogar com amigos, é um joguinho legal. Pela SEGA, né? Eu acho que ia testar ele num fim de semana aí, mas tinha muito pirralho jogando pra... Ó, muito pirralho, ó, você tem 15 anos, ó. O jogo, ele é até bacana, só que tipo, ele é online, ele é quase um MMO, ele é um MMO. Ele é um MMO. E aí, ele é bem leve, prático, muito bem feito e tal, cara, só que... Ele era jogo de navegador. O público dele não é tão bacana, né? Tá um monte de moleque, pô. Tem uma ou outra pessoa que dá pra você jogar em grupo e tal, sem isolar tudo, sabe? Tipo, bem de boa. Mas a maioria é pirralho mesmo, aí fora em tudo. É que eu falei, tipo, você consegue, tipo, por exemplo, formar um grupo com amigos, você joga e fica legal. Eu tava com a sorte que, tipo, a época que o Play Fire ainda existia, porque depois que mudou eu desconsiderei. Então jogava com bastante gente que tinha amizade por lá. Então ficava legal de jogar esses free to play. A gente formava um grupo só conhecido. É ruim quando tu joga com os gringos. Com os caras se acham tudo Rambo. Os coreanos. Não quer falar nada. Não, os coreanos fazem um bonequinho dele dançar Gangnam Style lá. Nossa, que desgraça, velho. Mas os caras, tipo, é a última vez que eu joguei. Tava jogando com um colega. Eu normalmente deixo o grupo fechado, né? Que os caras são mó cheio de mala. Aí depois deixamos completar, né? Pra ficar mais fácil. A gente falando tudo, os caras já seco. Tipo, não dirige a palavra a mim, não sei o que. Eu só quero matar os caras, blá, blá, blá, blá. Tipo, ui. Reverbado das over here, mano. Ok. Uaca. Você não jogou o WoW, né? Então vamos pular pro próximo. Não jogou o WoW. O próximo é uma porcaria, velho. FIFA 13, né? Desconsidera. O jogo da semana. O jogo da semana, foi lançado terça, dia 25, FIFA 13. Ah, porcaria. E também foi lançado Pro Evolution 2013. Pro Evolution 2013. Porra, cara, foi lançado. Eu nem vou comentar. A única coisa boa do PES é que tem a Vila Belmiro. Só. Cala sua boca. E a jogabilidade do PES, meu Deus, velho. Eu vou relatar minha experiência de 5 minutos que eu joguei aqui pra jogar. Tá igualzinho 2012. Se você tem o 2012, continua com o seu 2012, que o 2013 tá igualzinho, velho. Tanto que nesse bom, cara. Esse bom dele aí vem um update de 10 mega, né? Tipo, certeza, cara. Só pra mudar o logo. Certeza. Vou comprar a versão do Jack Sparrow, velho, porque eu tava pensando em comprar esse, mas se tá igual o 2012... Tá igual. 2012 eu comprei só pra jogar Libertadores. A Libertadores, cara. Depois que eu terminei... Eu acho que o update lá de 5 mega. 5 mega. É, baixa lá naquele site do Brazucas lá, que é bem melhor, cara. Vamos ver aqui. Teve o Dead or Alive 5. Dead or Alive 5. Oh, esse eu quero ver como ficou, cara. Porque o Team Ninja parece prometeu muito. Depois que o Itagaki saiu, por enquanto saiu só merda, né? Mas os últimos vídeos do jogo pareceu legal. Se pegando lá na porrada, de biquíni, não tem coisa melhor. Tem um pessoal do Virtua Fighter aparecendo no jogo também. É, não, beleza. Aí também saiu Wipeout 3. Eu não vi nada também, então dane-se. O Darksiders 2. Eu não cheguei a jogar o primeiro, mas dizem que é... Ah, ele é bem, sei lá, bem diversificado, as opiniões dele. Uns falam que é muito bom, outros falam que é cópia de outros jogos. Na verdade, ele parece que é uma cópia de vários jogos, assim, misturados. Assim que é bom, velho. Então quer dizer que é bom. Cara, os caras querem falar que ele é a cópia de outro jogo, que é cópia de outro... Não sei, eu nunca joguei, então, sei lá, eu passo. Passa, então vambora. Darksiders 2, ele parece ser legal. Tipo, cheguei a ver o início do jogo, um estilo de jogo que eu gosto. Tipo, ele é... Provavelmente jogando deve ser muito legal. Só deve... Provavelmente a maioria da gente vai ficar falando que ele é... Mais um na onda do God of War, cara. Eu odeio quando falam isso. Nossa, o God of War pegou, né, a cópia de várias coisas, né? Mas... Dane-se, mas vamos pro próximo. O próximo é bom. O próximo é bom, que é o Marvel vs. Capcom Origins. Ah, cara. É bom. É legal, divertido. É bom, cara, né? Tipo, sei lá, passa 5 minutinhos ali jogando. É, não, acabou, já, né? Mata a saudade, enjoou, já era. Ah, então, é isso aí, mas tudo bem. E também lançou pra PC que, tipo, o Dalton... Como o Dalton não apareceu, eu nem pesquisei coisa de PC, mas tem aqui, ó, o Castle Crashers pra PC. Nem sei que jogo é esse, cara. Alguém sabe? Castle Crashers? Castle Crashers é um jogo que ele saiu inicialmente na Xbox Live, arcade lá. Que ele foi desenhado, eu acho, em Flash, parece. São quatro bonequinhos, tipo uns soldadinhos, assim, com umas espadas e tal. Tem mago, tem um que usa... Tem um que é mais rápido, outro é mais lento, porque ele é mais pesado e tal. E... É tipo um beat'em up, sabe? Aí tem co-op com quatro players. Ele fez muito sucesso quando saiu. Saiu na PSN depois, eu acho. Aí agora que ele tá saindo pra PC, parece. E eu acho que ele vai vender pra caramba também, cara. Porque ele é um jogo bem divertido. Eu tenho ele, inclusive, mas sei lá. Eu joguei acho que 3 horas só. Só? Seu limite de gameplay pra jogo que você não gosta horas, são 3 horas. Eu não gosto, assim, cara. Dá 3 horas, aí para. 3 horas. Se você, tipo, você consegue jogar 3 horas de FIFA, PES, não, né? Não, aí não. É, talvez, cara. Se eu pôr o tempo original, vou dar o quê? 2 jogos? 3 jogos? Sei. Dá um bastante, hein, cara. 3 horas, dá um monte de jogo. Se, tipo, pegar os jogos de futebol e jogar um tempo normal não rola. Não, eu tentei jogar FIFA, cara, no FIFA 94 em tempo normal. Nossa, não dá vontade de quebrar o videogame, cara. Fora que o bagulho fica, tipo, mais irreal. No primeiro tempo, teu time todo já morre, porque ele morreria na partida de cada tempo de 10. Então, mas é real, cara, esquece daí. Ah, então esses daí foram os lançamentos, então não sou nada que preste, que se dane. Vou falar aqui da lista da Complex, das 50 maiores franquias. Ó, tem gente que vai se rasgar, velho, que a primeira maior franquia é o Mario Bros, é o Mario. Isso é verdade, o Mario é top, cara, nas franquias. Até aí não tem nenhum problema, outras posições que foi zoada. Ó, Pokémon é a segunda maior franquia. Até aí também não vi nenhum problema, porque Pokémon, ele faz um sucesso enorme. Você pode até questionar, mas acho justo, tá entre os primeiros. Ah, eu só vou falar os 10 primeiros, cara, que não dá pra falar todos. Aí o terceiro é o FIFA, meu. FIFA, você é louco, meu. FIFA tá fazendo aí. Mas eu gostava de FIFA. Valeu. Eu gostava de FIFA. Cara, mas pelo tempo que FIFA tá aí no mercado, cara, acho que não sei, não. Sei lá. Não é discrepante. Não, tipo, não é nem pelo sucesso, sei lá, tipo, eu acho que... É maior, assim, de quantidade de jogos. Pode ser, mas, tipo, tá errado, tá. Ele não tinha que sair, mas, tipo, sei lá, ele é como se fosse uma última opção, sabe, sei lá. Foi difícil pra sair desde 94. Aí, então, é colocar em quarto World of Warcraft. Sei lá, isso aqui é pra febrão, cara, pra febrão, pessoal sem vida. E o GTA em quinto. Mas o GTA, cara, ele só ficou bom quando ele virou 3D, cara, aqueles negócios 3D. Aí você podia roubar, bater em todo mundo, fazer todos os negócios errados. No GTA eu sou do contra, cara, eu ainda gosto muito do GTA 2. Ah, sei lá. E tem o Call of Duty, sim. Sexto lugar, Call of Duty. O Eduardo chegaria aqui e falaria algo do tipo: não, isso daí é caça-níquel, cara, isso daí é caça-níquel. Tipo, é show do Roberto Carlos, Cara, aí, Call of Duty aí, mano, tá errado, velho. Ah, tá bom. Vamos aqui. Halo em sétimo. Halo. Ah, dane-se Xbox, cara. Halo não tem uma porcaria, velho. Aí tem o oitavo, Maiden, cara. Maiden nem fell. Tá vendo? É o FIFA dos americanos, né, véio? Tá errado também isso aí. Tá errado, né? Jamais. Cara, tem muito. Nessa lista tem muito jogo. Muita franquia de esporte tem no destaque. Cara. O Madden é o melhor jogo que tem de futebol americano. Tipo, resulta você gosta ou não, esporte. Você entende ou não. Não, mas o bagulho tá feio aqui. O nono lugar é NBA 2K lá. Aquele, nossa, porcaria total, velho. Em décimo, Street Fighter. Mentira, velho. Street Fighter em décimo, que vergonha. Aí tá zoado, velho. Top 3 fácil. É. Aí tem gente que vai se rasgar, né? Zelda tá em 35º, velho. Nossa, nada a ver, cara. Ah, mas você gosta de Zelda, Adson? Nossa, tá bem... Não, jamais, você é louco, para. Sonic tá em 21º. Coitado do Sonic. O Eduardo é contestar isso, velho. Isso, tipo, God of War tá em Sonic, velho. Que absurdo, né? God of War tá em 16º, nossa. Ó, vamos ver. Portal Sonic, Combate, velho. Como o God of War é mais importante Sonic. Que Sonic, franquia, velho. É, mais importante que Zelda é, com certeza, mas tudo bem. Ah, isso aí também não, né? Aí tu já tá delirando, né? Aí não, Chrono Trigger, cara, 41º, cara, isso é uma heresia, velho. Certo que também né, só tem um jogo, né, se for falar de franquia, né, véio. Tudo bem. Aí tem Silent Hill. Tem muito RPG foda na lista que tá lá pra baixo, cara. Não faz sentido. Ah, negócio feio, né, cara? Mas enfim. Toda lista é falha, né? Se eu for fazer uma lista do top 50, todo mundo vai falar que é uma bosta do começo até o fim, tenho certeza. É, PES, claro, tu vai colocar PES no topo, né? Não, PES não. International Superstar Soccer, entendeu? Que é lenda, eu tá? Que não deixa de ser PES, né? Já que só foi evoluindo até virar o In Eleven PES. Não, isso aí vai ter um podcast, cara, que é meio trágico a história do International Superstar Soccer até ele virar PES. É trágico o negócio, é feio, cara. Vocês não sabem a história, vocês são preconceituosos. Vocês são preconceituosos, vocês não sabem, o negócio é feio, cara, é triste, velho. E, ó, pra acabar aqui... Aí depois eu conto do Aka, que o Aka me contou hoje aí. Feio o negócio, cara. O Google, né, que ele colocou uma lista lá. Divulgou o que os gamers procuram no Google, né? E antes e depois do lançamento dos jogos. É tipo, é meio previsível isso daí, né? Na verdade, eles ocultaram algumas palavras, né? É. Que certeza que a maioria era X-Videos, Halo, X-Videos... Ah, ops, eu tava procurando games, não ia. O bagulho era ser download, torrent, full... É, certeza, não, certeza. Free, crack, serial. Não, aí então, aí eles colocaram umas palavras assim, né, que antes do lançamento, release date, trailer, image, review, demo, blá blá blá, né. Aí quando lança, é o tips, reviews, aí também image deve ser os caras querendo baixar a imagem pra Xbox, certeza. Né? Aí é, tá. É certeza. Aí release date de novo, né? Lançou o bagulho, cara. E aí depois DLC. Isso um mês antes de lançar. Aí depois de lançado, os caras já colocam lá tips também de novo, DLC, que DLC é maldição, né, cara? Jogos novos aí é maldição, velho. DLC, images, review e vídeos. Os caras vêm procurando detonado, né? Quem nunca? Não, certeza, meu. O cara começa a jogar, ele começa a encalhar nos negócios, ele, puta, meu, vou procurar um detonado aqui. O Watson ri, mas o Watson tem cara que usa detonado, velho. O Aka não tá detonado não na internet, né? Que os jogos que ele joga tem na Super Game Power que ele tem na casa dele. Que eu ainda tenho as revistas aqui. É, então, certeza. Todos os jogos que você tem pra jogar já tem o detonado já na revista, já, velho. Fato. Não, mas foi isso. Eu sei que o Google falou que todo mundo é retardado e continue acessando lá e já era, cara. Mais ou menos isso que eles falaram. Ah, vamos acabar aqui, vai dar meia hora, velho, não aguento mais. Ah, eu vou se dane, cara, que só você fiquezinha aí, no final é só pra continuar atrapalhando nossa vida na internet, de colocar propaganda do que a gente ficou pesquisando, velho. Mas é isso, quer pesquisar lá os negócios, não quer que o Google roube sua informação, velho? Tô de Ah, brincadeira, nem o né? Lira fica se perguntando por que que aparece propaganda pornô quando ele vai pro YouTube, velho. Putz, cara. Quem dera aparecer isso, mas tudo bem, não aparece, mano. É, vamos lá. Só pra terminar, hoje, né, um cidadão aí, ó, chamado Renan Pinheiro, vulgo Wakashimazu, ele chegou assim, não. Eu cheguei pra ele, né? Ô, você vai participar hoje? Ele, pô, cara, acho que esse pá vai dar, hein, não sei o quê. Falei, pô, beleza, né? Como assim, pá, vai dar? Dá ou não dá, cara? Aí ele falou, não, acho que vai dar, beleza. Aí ele me contou o porquê esse pá vai dar. Ele falou assim, não, tô sem net na minha casa, né? Eu peguei o note emprestado da minha namorada e tô pegando sinal aqui de não sei quem, velho. Mano, o cara é um desgraçado, velho. O cara tá roubando sinal, velho, da Como internet, assim, cara? mano. Sinal livre, mano, tá sem senha. Caraca, velho, dá pra ver. Não, o cara é o Charlinho dos videogames. Só faltou o Dalton aqui. O Dalton ia dar uma longa explanação, ia falar. Não, é uma consequência aí dos políticos corruptos, né? Uma política inadequada, uma política pública inadequada, blá blá blá, esse tipo de coisa, velho. Aí no final ele ia falar assim, mas as pessoas que são mandadas embora, velho, elas odeiam essas coisas. Não, vou Ah, dar uma cara, pra... eu lembrei de um tema que saiu hoje. E a Capcom, só pra fechar, ela soltou uma nota que, assim, se os fãs de Resident Evil 2 pedirem com jeito, né, com educadamente, eles podem até pensar em soltar um remake Olha da mesma forma que foi feito com o 1, né? Só essa aí. que o problema disso é que, tipo, os fãs já pedem esse remake do 2 desde quando lançaram o primeiro, né? Tipo, tem quase 10 anos. E aí é muita filha da putagem eles pensarem nisso agora, sabe? Tipo, sei lá, vai mexer no caixão do jogo pra quê, sabe? Ah, se eles fizerem um remake, eu jogo o meu aqui no Play 1 de boa. Eu sei que não vou ter videogame atual mesmo pra jogar. Puta, mano, esse Waka é vergonhoso, cara. É vergonhoso esse Waka, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mas tá bom, Waka, tá bom. Eu só lembrei uma história. Que eu tenho, né, pô? Agora que você falou do videogame e tal, eu lembrei a história. Eu lembrei, não. O Liminha, que trabalhou comigo e com o Atos, com o Dalton, com todo mundo que faz o podcast aqui, menos o Waka, ele lembrou. Sou eu, não sou da empresa. Ele lembrou que um dia eu tava lá. Na empresa, o Vuga Local Web. Que. Aí eu tava já. Tinha um cara querendo vender um PSP pra mim. Aí ele falou assim: não, testa esse PSP aí. Se você curtir, eu te vendo ele. Aí eu falei: beleza. Aí eu fiquei jogando assim um tempo esse PSP, né? Aí eu fiquei jogando tipo. Umas horinhas ali de trabalho, sabe? A monitoração dava pra jogar um pouquinho, né? Aí. Nisso, eu tava jogando. Eu falei assim, ah, puta, vou comprar esse videogame aqui que é legalzinho, né? E dava pra baixar uns emulador, blá blá blá, não sei o que lá. Eu tinha até comentado depois com. Fala de mim, mano. Aí tinha comentado com o Watson, até o Watson. Ela falou, ô, PSP é legal. O Watson falou, não, é maneiro, pode comprar, não sei o que lá. Aí eu tava jogando, né? Aí nisso, eu vi que eu tava jogando com uma concentrada. Aí chegou uma pessoa atrás de mim, eu, tipo, nem liguei. Falei, tipo, sentava um cara atrás de mim lá, tinha uma fileira de gente atrás de mim. Aí ficou parado, né? Aí eu virei pra trás assim, era o gerente de operações atrás de mim. Aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, ô, vamos ali na salinha conversar um pouquinho? Não sei o quê. Falei, puta, agora já era, velho. Casa caiu, velho. Aí, não, eu gelei, cara, gelei, velho. O gerente de operações atrás de mim falou assim, vamos na salinha conversar, velho. Já era, fui mandado embora, velho. Aí na final das contas nem era pra ser mandado embora, pra falar de um outro maluco que foi mandado embora depois. Vulgo Miranda. Um abraço pro Miranda. É o Miranda de novo no nosso podcast, mas ele. Foi uma história meio nervosa. O Liminha que lembrou esses dias, desgraçado. Mas eu comprei o PSP caso esse ato corno também, que ele falou que era da hora, mas. Melhor investimento que você fez em toda a sua vida. Fala aí. Se fosse um DS, seria o melhor investimento dele. Ah, DS, tá vendo. Eu quase comprei um DS no. Um DSi, né? No, na Starland, eu fiquei com dó e não comprei, mano, que acho que tá chato, certeza, mano. Burro! Esse é o melhor negócio da sua vida, velho. O DS, ele tava sendo vendido na Giant Stream, eu acho, cara, eu acho que parou. É, tá, então. Eu ia comprar lá, né? Mas eu achava assim. Aí eu, né, também não comprei, eu desisti, porque esse é videogame de menina. Todas as meninas que eu conheço que jogam videogame tem um DS, incluindo o Aka, velho. Ah, pô, merda, tu tá vivendo o quê? Na liberdade, é? Tem alguma assim, na liberdade, velho? É o sonho do Atos viver na liberdade. Diga-se por passagem. Quem vive lá é o Foster, cara. Mas beleza, vamos terminar aqui, né? Fechou. Ô, Aka, dá uma despedida aí, manda um abraço pro Dalto, pro Edu. Pô, agradecer hoje a participação dos ilustres colegas que estão ausentes, né? O Edu, que na cidade dele não chega cabeamento pra internet. Mas é, um abraço pra você, que foi o Edu que me chamou, né? Pra fazer parte da equipe. Mandar uma lembrança pro Dalto, vagabundo, que foge das partidas de Street Fighter porque tem medo de apanhar pro lag. É isso aí, Dalton. Mês que vem tá te pagando o Tomb Raider, que não é só o Lira que tá te devendo. Não, eu não estou devendo. Dalton me deve. Dalton, a gente, é Banco Itaú, tá, Dalton? Sem pagar, viu? Só digo uma coisa, mano. Na próxima vez que eu participar, mano, todo mundo aí a porra da música que eu pedi, mano. Abraço. Beleza, tá bom. Beleza. Tá bom. É, agora o Atos, fala alguma coisa aí, Atos. É isso aí, falou, até mais. Beleza, então falou, até mais todo mundo, até semana que vem. Falou. Falou.